não te dei motivo, que é isso? Agora você só quer me maltratar. Machuca com palavras, com desprezo, e se for um pesadelo, eu quero logo acordar. Jura, eu não quero mais chorar. Eu vou te ligar, eu não quero mais chorar. O telefone tá tocando, tá chamando amor. O telefone tá tocando, por favor atende amor. Chamou, chamou, chamou, chamou, e você não atendeu. Chamou, chamou, chamou, chamou, e você não atendeu. Que é isso? Agora você só quer me maltratar. Machuca com palavras, com desprezo, e se for um pesadelo, eu quero logo acordar. Jura, eu não quero mais chorar. Eu vou te ligar, eu não quero mais chorar. O telefone tá tocando, chamando amor. O telefone tá tocando, por favor atende amor. O telefone tá tocando, tá chamando amor. O telefone tá tocando, por favor atende amor. Chamou, chamou, chamou, chamou, você não atendeu. Chamou, chamou, chamou, chamou, e você não atendeu. Chamou, chamou, chamou, chamou, e você não atendeu. Chamou, chamou, chamou, chamou, e você não atendeu.